Fernando de Noronha não tem mais o mesmo brilho sem você aqui. As noites de Goiânia ficam até sem graça com você longe de mim. Amazonas fica preto e branco, até o Rio de Janeiro perde o seu calor. Fica triste até o carnaval de Salvador sem você, sem você. Xalalalala, você rouba a beleza de qualquer lugar. Xalalalala, você volta ou eu vou aí te buscar. Xalalalala, já tentei fim de tudo, sem você não dá. Xalalalala, você volta ou eu vou aí te buscar. Eu vou te buscar. Alô, meu parceiro Ravel CDs. Amazonas fica preto e branco, até o Rio de Janeiro perde o seu calor. Fica triste até o carnaval de Salvador sem você, sem você. Xalalalala, você rouba a beleza de qualquer lugar. Xalalalala, você volta ou eu vou aí te buscar. Xalalalala, já tentei fim de tudo, sem você não dá. Xalalalala, você volta ou